Piatã 3517, identifica, chegada Bonfi, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Até a chegada. Ana 6251, o centro solicita que voe direto Brisbane. 36251 no Recife, 1251, 3395. 5597 da Civia para 2000 pés, o ajuste no 013 e a porta localizador. E o 5973 identifica a chegada à área e desce até o 050. Inicialmente mantém a chegada via 5973. Emite apenas a matrícula? Alfa Vitor Quebec, autorizado do portão 5 para o portão 6, ambos no pátio principal. Vai iniciar de imediato, confirme? Completa 14-1895, então 3597. 1895, até já. Alfa Vitor Quebec. Salvador, bom dia, da 3517, passando aí já, Serra, baixada de checagem. Então, 3517, pouso autoridade, cabeceira 10, vento 150 graus, 109. Aqui dá pra estar um pouquinho difícil a visualização, mas acredito que a pista esteja parcialmente molhada. Ciente, informação, autorizado o pouso de 10, da 3517. Com 973, sem restrição, 2000 pés, ajuste 1013, reporta estabilizado. 3597, solo 103, libere à direita, táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão 03. Poderia confirmar a condição da pista? Ah, 3597, autorizado, direita, via Alfa Juliette 03, pista úmida. Gente, obrigada. Aqui o avião Alfa Tito Quebec, estacionado na posição número 6. Obrigado. Sim, Alfa Tito Quebec, bom dia. Bom dia, obrigado. Localizado. 5973 estabilizou? Positivo, está localizado um pouco mais alto que o flight, mas com a pista inclusive. Gente, completa com a torre 1895. 11845, Rio. Oi, Salvador, é. Boa noite. Bom dia, é o Rio. 5973, está na final da DEC. E o 5973, trem de pouso baixado e travado? Não, não, está em cima aí. Sim, te falo trem de pouso baixado e travado, informa o vento no 30 graus com 7 nós. 30 com 7. O 973 baixou e travou? Agora, baixado e travado. E o 5973, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 70 graus, 7 nós. A última era nosso pouso, informou pista úmida. Ah, ótimo, muito obrigado. Hein? 25973, solo 0800, libera à direita, táxi autorizado, Alfa, quilo para o Pad 3. Siga. Afirmo. No 961, bom dia, prossiga. Cópia. Autorizando, Galeão 360, via pêndulo 10, SMAP, Lufto, Bravo, Bravo, Charlie, e após confirmar a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder 5076 e o controle em 120, decimal 8. Para posicionamento. ligar? A equipe de sol chama o táxi no 961, né? O Santos chegou ao 961, o nosso POB de 109, autonomia 3 horas e 40, alternamos a pena. Táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, chame novamente para decolagem. Pátio Índia até o ponto de espera, o 961. Polo 865, identifica a chegada a Bonfim, desça para 4.000 pés, ajuste a 0.04. Uno 961, autorizado a alinhar e decolar cabeceiro no zero, vento no 70 graus, 59. O 961, decolado, 27, chama agora o controle no 208. 208, bom dia, meu 1. Bom dia, vou no 9, decolado, dando o pé. Gol no 961, contato radar 360, saída da EL. 360 da EL, gol no 9. voo no 093, identifica, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 094. Uno 865, desça para 2.000 pés, ajuste no 094, está livre LS, reporta estabilizado. A 2.000 pés, depois estará estabilizado, Uno 865. Nove meia um, Recife, 1-251-3395. 251-3395, 961, Maria. 1-3395, alternado. 3395, obrigado, Maria.